O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas, obrigado por você ter participado comigo da Hora da Misericórdia. E juntos vamos, neste momento, continuar mergulhados nessa misericórdia divina, porque é dele que provém toda a graça e toda a bênção, pode acreditar. E filhos, Deus nos fala a cada dia. Hoje o Evangelho vai nos dar uma lição muito grande sobre oração. Sério, um dos textos que eu mais gosto, pedi e recebereis. Se prepare. Inclusive, enquanto escutamos um testemunho, liga para alguém. Você está me ouvindo na tua emissora? Evangelize, traga mais um ouvinte. Vamos divulgar essa hora da misericórdia. É graça sobre graça, é bênção sobre bênção. Escute esse testemunho. Meu nome é Eliane, eu moro na Fazenda Rio Grande. Padre, eu quero testemunhar uma graça que alcancei na minha vida. Eu fiz uma ecografia no dia 7 de fevereiro e na ecografia apareceu que eu estava com descolamento de placenta. Eu estou gestante de 3 meses e apareceu que eu estava com descolamento. Então o médico falou para mim manter repouso, né? Me receitou alguns medicamentos, mas o mais importante mesmo era o repouso. Eu tenho uma filha de 2 anos, não podia nem pegar ela no colo, padre. E assim, ontem eu fiz uma ecografia e já não apareceu mais esse descolamento, padre. Então eu quero agradecer muito a Deus por essa gestação e agradecer mesmo, padre, porque em junho eu sofri um aborto. Então eu e meu marido ficamos muito mal com isso, muito tristes, desanimados da vida. E agora Deus mandou esse presente pra gente, que a gente tá muito feliz mesmo. Nessa segunda ecografia que eu fiz, o médico falou que já não tem nenhum risco de eu perder essa criança. Então, obrigada, Jesus. Obrigada, Padre. Obrigada a você, querida. E que Deus abençoe essa criança que está sendo gerada. E que a tua gravidez transcorra com muita paz, com muita bênção. E todas as gestantes, vamos incluir na oração hoje. Não por acaso essa filha ali da Fazenda Rio Grande deixou esse testemunho. você que está grávida, que está me acompanhando, depois, hora que o padre for abençoar a água, os objetos, coloque a mão no ventre. Agora, é hora de deixar a palavra de Deus nos falar. Bíblia aberta, a cartilha de oração. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. E o texto é Mateus, capítulo 7, de 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Acendei o amor de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir um pão? E se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo aos que o pedirem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para mim é um dos textos mais consoladores. Quando Jesus diz, e eu queria tanto que você se desse conta disso, filha, filha, por amor de Deus. Para que rezar? Por que todo dia 10 horas acompanhar o padre, 3 horas da tarde? Por que missa diária, padre? Tem mais o que fazer nessa vida? Deixa de enrolar o povo. Não pensa que é fácil para mim estar no rádio. Mas eu acredito no poder da oração. Eu acredito nessa frase de Jesus. Pedi e recebereis. Continue em oração comigo. Pedi. O que você quer pedir nesta tarde de quinta-feira? O sol já começa a esfriar, não é? Se você está me ouvindo, olha para a janela. E pense como o mundo é grande. E como os problemas são tantos. Para pensar um pouquinho na vida. Naquilo que você enfrenta. Na tua família, que você não queria que acontecesse. Pense nos problemas que o mundo enfrenta hoje. Às vezes dá uma angústia, não dá? Não dá medo? Mas é aí que entra um Deus que diz: se você, pai, mãe, teria coragem se teu filho chegar e falar: mamãe, papai, dá um pedaço de pão. Você teria coragem de dar um escorpião? Se teu filho, tua filha chegar e pedir: papai, mamãe, me dá um copo de suco. Você teria coragem de pôr veneno? Não, né? E Jesus disse: imagina, e olha que nós somos maus. E Deus, que é sumo bem, não nos atenderá? Então agora, se deixa levar. Fecha teus olhos e coloca lá no coração do Pai um pedido agora. O que é que teu coração mais está sentindo agora? O que, que é que está te inquietando? O que, que é que nesse momento está te fazendo dar aquele suspiro? Ah, meu Deus! Coloca lá no coração do Pai e diga: Senhor, eu creio. E é por isso que eu bato no teu coração. Dai-me esta graça, Senhor. Atende esse teu filho. Escute minha prece. Veja minhas necessidades, Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço. Porque se eu não receber essa graça que eu pedi agora, é porque eu não pedi com fé. Mas eu sei que o teu amor é imenso. Me atenda, Senhor. Por favor, Pai. Abençoai as gestantes. Lembra que eu falei durante o programa? Essas crianças, as mães, os pais. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. E antes de eu dar a minha bênção sacerdotal, um abraço carinhoso do Pai Eterno. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã aqui na Hora da Misericórdia.